Família e Companhia Limitada, com Edeli Tapia. Olá, tudo bem? E a família, como vai? Nesse espaço nós estamos falando sobre a importância da família e a influência dela dentro de qualquer empreendimento. Onde tem um ser humano em atividade, ali está o fruto de uma família. E está provado que é impossível fazer com que esse ser humano se desligue de qualquer problema externo quando chega ao seu ambiente de trabalho. Por muito tempo, cultivou-se um dito nas grandes corporações de que o bom funcionário sempre tinha uma sacolinha pendurada na porta da empresa. Ao chegar, ele colocava ali as suas preocupações domésticas e, ao sair, pegava essas preocupações de volta e deixava na sacola as preocupações com o trabalho. Eu digo que isso é um mito, porque só seria possível se fôssemos esses androides da ficção científica. Nós somos humanos e, como tal, onde quer que estejamos, estamos lá inteiros. Vivemos em um mundo onde tudo pode mudar a cada salto do ponteiro do relógio. E você, como eu, sabe, muita coisa não dá para deixar para amanhã. A realidade é que, independente da nossa vontade, nós resolvemos problemas da empresa no travesseiro, na viagem de fim de semana, na mesa com a família. E, da mesma forma, problemas domésticos não esperam o fim do expediente. É ilusão achar que alguém consegue desligar este ou aquele botão e esquece essa ou aquela preocupação. E já que isso não é possível, é preciso então saber lidar com essa questão. A verdade é que não podemos utilizar todo o nosso tempo com a família resolvendo pendengas aí do trabalho, né? E nem transformar o nosso ambiente de trabalho na cozinha de casa. Como em tudo na vida, aqui é preciso equilíbrio. E de forma equilibrada, a tarefa do verdadeiro líder é, ao perceber que a produtividade está baixa, ao invés de colocar mais pressão no subalterno, ao menos tentar descobrir o que está acontecendo. Para ir direto ao assunto, pode começar a conversa com a pergunta: e a família, como vai? Olha, para não exagerar, 90% dos problemas de um funcionário estão em casa. É claro que não dá para invadir a privacidade dos colaboradores. Isso tem que ser de forma espontânea. Nem mesmo dá para se iludir, achando que tudo tem uma solução rápida e fácil. Mas olha, em muita coisa dá sim para ajudar. E se não der, no mínimo esse líder vai saber realmente o que está acontecendo. Informação é tudo no mundo dos negócios. Se o problema for grave e não der mesmo para ajudar, ao menos será possível colocar esse colaborador em uma outra função, onde os riscos de acidente sejam menores, ou se estude a possibilidade de uma troca de horário, antecipação das férias, coisas do tipo. Sabendo o que se passa, fica muito mais fácil tomar uma decisão. É importante também que esse mesmo líder saiba reconhecer quando esse funcionário chega na segunda-feira com uma solução para um problema que estava pendente na sexta. Ou perceber que depois de uma noite de insônia, o seu colaborador chega ao trabalho com olheiras, mas com uma ideia espetacular para um novo projeto. Empresa inteligente trabalha assim, tirando qualquer obstáculo desta via de mão dupla, família e empresa. Não é preciso lembrar aqui que o mercado de trabalho está carente de bons profissionais. Hoje, capital humano é a maior aquisição de qualquer empreendimento. Está fechando as portas quem cochilou e não investiu em capacitação do seu pessoal. Ou não fez uma boa seleção de profissionais. Pode ter certeza que a concorrência está de olho nos craques do seu time. E em troca de resultados, está com certeza disposta a ter como delas os problemas particulares dele. Da mesma forma, pode dar adeus à carreira aquele profissional que bate o seu cartãozinho religiosamente no fim do horário e só volta a pensar na empresa no próximo expediente. O mundo mudou e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças. Mande perguntas e sugestões de temas para o nosso e-mail edelitapia@cbncascavel.com.br. E fique ligado aqui com Família e Companhia Limitada. Vá pensando também numa resposta aí para a nossa pergunta. E a família, como vai?